Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Também vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia é as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem agradecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Rui, o Alamar acabou de mudar para acabou de mudar aqui para São José do Campo. E já teve um pessoal aí que a gente pede para investigar as coisas, já investigaram ele dentro da Tenda de Umbanda Mãe Maria, viram ele lá. Não, mas o bom cristão deve estar em todo e qualquer lugar, levando a paz e a tranquilidade, né, Alamar? Bom, vamos já apresentar o Alamar, então. O nosso convidado aqui é ele hoje, mas ele só fala daqui a pouco. Por enquanto a gente pode cornetar, senão, ele não pode falar agora. Se deixar, ele vai falar o programa inteiro. A gente pode cornetar agora, porque... Né? Mas é porque nós fomos lá. Eu fui levar o Alamar para conhecer lá. Né? O cara que descobriu que ele estava lá foi eu mesmo, que eu estava junto com ele. Né? Mas muito bacana. E então nós vamos hoje, vocês já viram, então nós já ouviram o nosso convidado aqui, é o nosso irmão Alamar Regis, né? Para mim, o maior comunicador espírita que nós temos no Brasil. E agora nós temos o privilégio de estar com ele aqui, morando na cidade de São José dos Campos. Então... O Alamar está lançando um livro, o livro está chegando aí, atrasou, já era para ter chegado, né? Um livro que fala sobre, tem um nome, Alfredo Bastos, né? Mentor ou obsessor, o nome do livro. Então, muito interessante, e era hoje esse assunto que a gente queria abordar, o assunto principal, mentor ou obsessor, né? E muitas vezes a gente confunde, a gente lida com isso no dia a dia, nos nossos centros espíritas. Muitas vezes a pessoa está pensando que está sendo ajudado, que ela tem um mentor aí, que eu já vi livros que a pessoa pensava que o mentor dela era o pai dela a vida toda, e na realidade não era o pai dela, era um obsessor que acompanhou a pessoa a vida toda. Então, é muito interessante essa colocação do Alamar nesse livro, que daqui a pouco chega. Então nós vamos fazer o seguinte: ele vai ter que vir duas vezes aqui. Ele vinha hoje, vem hoje. Justo. E daqui a pouco, quando o livro chegar, ele vem de novo. A gente justo marca outra vez. Não, aquele outro, o primeiro livro dele, como é que é? O Parente? Uma praga na vida da gente. É. Não, tem outro, tem o dos extraterrestres também, que ele tem. Isso. Então hoje nós. Me perdi todo, que a gente começa a falar um monte de coisa que não deve falar na abertura. Agora já me perdi. Eu vou passar para o Rodrigo. Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Edson. Eu vou explicar depois essa aí. O Jorge vai contar depois a história. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Lamar. Bom dia para você, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga. Para quem está nos escutando, a nossa rádio online também, a nossa gravação e as reprises, né, na nossa rádio online. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente não definiu ainda a pergunta para sorteio, mas será que a gente vai sortear os livros do Sebastião, né? Não, mais dois livros. Mais dois livros do Despertar da Consciência, isso, graças ao nosso patrocínio, né, da WS Festas e Embalagens. Né? Através do Walter. Exatamente. Então, que doou esses livros para a gente poder estar aqui sorteando para vocês. Hoje a gente vai iniciar com a prece de abertura da Sônia do Jefa. Meu Deus, Como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus, abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que tua mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. São 8 horas e 9 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Alamar Regis, que agora está residindo em São José, para falarmos sobre mentor ou obsessor. O Alamar, ele é um grande orador, vive no Brasil inteiro, rodando o Brasil inteiro, fazendo palestras sobre espiritismo e hoje ele está aqui conosco, né? E é residente aqui em São José, então hoje está muito fácil, está muito fácil para trazer o Alamar aqui, né? Bom dia, Alamar Regis. Carinhosamente, bom dia ao meu querido amigo Rui, ao Jorge, ao meu querido Rodrigues e ao Edson também, ao Edson Barbosa, nosso irmão, que já está no programa também. Só explicar que a gente... É verdade, né? E poxa, qual... é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e um prazer gigantesco estar morando na cidade de vocês. É, que eu soubesse, se eu soubesse que a cidade era tão especial do jeito que está, teria esse clima gostoso, esse verde maravilhoso ali, valoso ali que eu estou cego. A misericórdia, teria feito esforço para vir antes, viu? Incomparavelmente melhor do que morar em São Paulo, porque com todo respeito aos amigos que moram em São Paulo, não está fácil morar ali. Está difícil, está cada vez mais complicado, uma cidade estressante, uma cidade problemática, que até água está faltando, problema de água está tendo. Mas não é o que vem ao caso, vamos falar sobre o nosso assunto aqui para atender aquilo que é a proposta. Mas desculpa interromper. Hoje a gente foi pego no flagra porque não entrou nossa vinheta do tema, né? É mesmo, né? O Inácio, ele é um técnico que tá, sempre está aqui com a gente também, né? Mas acabou não entrando a vinheta do tema, né? Do tema, né? E é só explicar também no começo, já que os ouvintes esqueceram, não entendeu porque que eu falei bom dia, Edson. Eu estive no programa na sexta-feira do Edson Barbosa, de Cursos Espirituais, na Rádio Mundial, que também reprisa na nossa rádio online. Na nossa rádio web passa o programa dele todos os dias às 20 horas. Então, quem quiser conhecer esse programa, é Curas Espirituais. Que pode. Eu estive lá, aí ele deu boa tarde, Rodrigo. Eu, boa tarde, Jorge. Eita. E ele não deu bronca, não? Ele, pô, diz, Jorge, velho. Ele falou, ah, ele tá me ouvindo lá, ele deve estar falando mal de mim. Mas vamos lá, E mentor obsessor. Me diga uma coisa, esse caso que aconteceu, esse terror que aconteceu sexta-feira em Paris, ali o Estado Islâmico, ele está fazendo isso em nome de Alá. É verdade. E o Alá é o nosso Deus, né? É o Deus para eles. O que você acha desse matar em nome de Alá, hein? É um dos comportamentos mais absurdos, insensatos, incoerentes, maldosos que a gente vê na humanidade. Porque, por uma questão de fé, uma fé doida, uma fé maluca, uma fé irracional, um determinado segmento achar que toda a Terra, todo o planeta Terra tem que pensar exatamente igual a eles, isso é de um absurdo sem tamanho, viu, Rui? É o que acontece, é o que está acontecendo. Esse Estado Islâmico, eles não representam o islamismo, porque o islamismo não é assim. Não. O islamismo não é desse jeito, os muçulmanos não são todos assim. Esse pessoal se compara exatamente àquele segmento evangélico que tem também no cristianismo e tem muito aqui no Brasil, que se acha no direito de agredir terreiros de Umbanda, centros espíritas e até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque não pensa igual a eles. São, esses daqui são tão bandidos quanto aqueles de lá. Eles só não matam porque a coisa vai pegaria aqui no Brasil. Com certeza eles seriam facilmente identificados, aliás, já são identificados, seriam facilmente presos. Mas se pudessem, eles fariam aqui a mesma coisa que faz o Estado Islâmico. E o que que leva a pessoa a pensar dessa forma, Alamar? O que que você acha? Cérebro atrofiado, mente de minhoca. É gente que não raciocina. É, como é que pode, meu Deus do céu? Ele não tem ideia, esses caras não têm ideia da dimensão de Deus. Se tivesse uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais avançada, olharia Deus como o construtor de todos os planetas, de todas as estrelas, de todas as galáxias. Porque quando alguém consegue fazer um esforço para entender Deus na sua grandeza infinita e imensurável, jamais vai entender, vai admitir que Deus seja capaz de ficar. Deus ou Alá, porque é só mudança de nome, mas o Espírito é o mesmo, que é o construtor dos universos. Jamais vai entender que Deus ficaria satisfeito com tais barbáries, com tais procedimentos humanos. Ele tem a coragem de mostrar na televisão queimando vivo aqueles prisioneiros que estavam enjaulados, né? Degolando aquelas pessoas, isso em nome de um Deus. Raio de Deus é isso daí, né? É verdade, Rui. Esse é que é o problema, porque eles formam a imagem de Deus conforme as imperfeições humanas. É, já houve aquele caso daquele filósofo que diz: eu não acredito em Deus, todo mundo tomou um susto, mas eu não acredito no Deus que os homens fizeram, porque acredito no Deus que fez os homens. Então os homens fizeram Deus de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é jeito aí, Deus vaidoso, Deus que gosta de sentir cheiro de animais queimados. Aí vai ver quem é esse Deus, porque está lá na Bíblia, o Deus da Bíblia adora... Deus que gosta de dinheiro. Gosta de dinheiro, muito ouro, gosta de outras coisas que, conforme o horário aqui, não dá nem para falar, porque poderia ter problema de censura. Não, e é interessante que isso daí, desde que a humanidade é a humanidade, existe essa briga, essa coisa ideológica, maneira de se pensar diferente, que as pessoas querem impor, né? Eu acho interessante como é que impõe no ser humano que nasceu livre, que é para viver livre, que é para ter suas ideias próprias, e esse pessoal querem mandar na nossa mente, né? É verdade, o grande problema é que quando alguém ataca alguém, ataca outro alguém, porque foi atacado, foi ofendido, foi ferido, poderia até ter um pouco de justificativa, porque seria uma ação, uma reação contra uma ação exercida antes. Isso é até físico, isso é até lei da natureza. Plantou, tem que colher. Nas mesmas proporções. Mas o caso desses caras é de uma covardia tão estúpida que ninguém mexe com os franceses. Nunca se incomodaram com a vida deles. As mulheres do segmento mais radical utilizam a burca daquelas bem fechadas. E ninguém no Ocidente vive, no máximo, uma brincadeirinha, mas nada de querer ir lá invadir eles para agredi-los para eles pararem de fazer aquilo, porque a cultura deles tem que ser respeitada. Sim. Só que eles não querem respeitar a cultura do Ocidente. Tá, e o francês é muito democrático, né? O francês é democrático até demais, né? Até demais, é verdade, é verdade. Então, o que acontece é o seguinte, eles não querem que as nossas mulheres andem com as cabeças descobertas como andam. Eles querem que as nossas mulheres também usem burca. As nossas meninas não podem entrar em shopping center, não podem usar short, e não podem usar nada disso. Não, até de bicicleta não pode andar. Até de bicicleta não pode. Então, eles querem que as nossas sigam os caminhos, a cultura ultrapassada. Não é nem ultrapassada, porque... Como é que pode admitir um negócio daquele, rapaz? Mas o islâmico está em torno de 1.200.000 pessoas nesse nosso mundo. Então precisaria separar muito bem o que é o islâmico bom e o que é o islâmico ruim. É verdade, é a mesma coisa como tem no cristianismo. Tem cristianismo, os cristãos bons, afinizados com Jesus, e tem cristãos sem vergonha, que não tem nada a ver com Jesus no seu comportamento do dia a dia, no que prega e no que pratica no dia a dia. Queria mandar um alôzinho aqui pro Nil, né? O Nil entrou aqui no nosso Nil, Face. Um abraço Nil, rapaz. Né? Tá ligadinho aqui. Bom dia, Jorge, amigos do Vivência. Bom dia, um grande abraço ao querido Alamar, né? Seja bem-vindo à Terra dos Mazons, né? Que bom, irmão! Os Mazons são os personagens de história infantil, do Nil, né? Nil, né? Verdade, o grande artista. Exatamente, né? E um grande abraço pro Nil, que tá para viajar também. Daqui um dia ele vai na Europa também, fazer um passeio lá, mas daqui a pouco volta. Ô, Nil, dá um toque aí, como é que tá a capa do meu livro, que ele já tá mexendo lá na capa já, a gente já conversou bastante, que como é que fala? Ontem o João entregou para mim a última revisão. Então é só mandar agora para lá pro Fábio lá de Ribeirão Pires, para poder a gente fazer a edição. Ontem, Rui, nós tivemos em Embu das Artes, né, muito bacana lá, o trabalho de cura dos obreiros, né, do trabalho lá do Nilton, que é o responsável, Dr. Bellini de Jacareí. Nós fomos junto com o pessoal da casa da Marcela, lá de Jacareí, né? Pessoal animado, um grande abraço lá para Fernanda, para o Fábio, para todos os pessoal lá da casa da Marcela que foram conosco ontem lá para Embu das Artes, né? E o que é esse trabalho lá de Embu das Artes? Trabalho de cura também. Trabalho de cura. Né? Realizado por muitos médiums. São, né? 120 médicos médiums. Uhum. Médicos médiums. Não, nem todos são médicos, né? Alguns são médicos. Não, né? Mas entre médicos, trabalhadores, tem 120. Tem uns que não são médicos, mas entre os trabalhadores, lá tem. É porque não vão todos no mesmo dia, mas tem aproximadamente 120 médicos médiums. Odontólogo. Mas é também ecumênico, viu? Inclusive, na hora que ele faz a abertura, ele pede a proteção de todo mundo, inclusive de Alá também, né? É verdade. De muitas entidades, pretos velhos, caboclos, tudo. É junto, verdade, todo mundo. Exatamente. O Frei Damião estava incorporado bem ontem. Bem ecumênico, mentor da casa, lá, tem o mentor espiritual, que é a irmã Dulce, que trabalha lá também com a gente, e o mentor... médico, é o Dr. Hans Chinês, que é um espírito de uma bondade, de uma alegria, de um bom humor extraordinário, viu? Muito bacana o trabalho, né? Muito bacana mesmo. E ontem também o Rodrigo esteve lá em Ribeirão Pires, lá com o Edson também. O pessoal do Energia foi cantar. O Grupo lá, Energia? O Grupo Energia foi cantar lá também, né? Muito bacana. Esses trabalhos de cura aí que a gente conhece e vai se afinizando com as pessoas. Então o Grupo Castelar se apresentou lá ontem em Embu das Artes. Bonito lá, né? Nunca tinha ido lá para aquele lado lá, não. Né? Muito bom. Muito bonito. No meio do mato ali, né? Exatamente. E ontem ele lançou em primeira mão que aquele terreno deles lá é da prefeitura, né? Mas eles já adquiriram um terreno próprio de 32 mil metros quadrados, E ali vai sair o trabalho de cura, vai sair... Um hospital. Um hospital... E também um centro espírita gigante lá também, né? Tem ambulância? Faculdade também. Desde o ensino fundamental até a faculdade eles vão fazer lá o projeto. Ontem eu estive visitando ali a Seara Espírita Bezerra de Menezes, para saber a construção que eles estão fazendo ali, aquele grupo da Geni, a Soraya. poxa, são coisas que merece uhum. elogios e merece respeito, viu? E eles querem fazer escola, né? Uhum. E ali já tivemos uma visão que ali na Seara Espírita Bezerra Menezes seria tudo aquilo ali, seria uma escola para vários níveis de pessoas. Vamos ver se eles conseguem realizar esse feito aí, né? Mas, Rodrigo, qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é para o sorteio dos dois livros espíritas do Despertar da Consciência do Sebastião Camargo, né? Que já esteve aqui com a gente. Muito, muito bom. Você acha possível o obsessor ser confundido com o mentor? Então, entre, deixe a sua observação, o que você pensa sobre isso, opinião, lá no nosso facebook.com/vivenciaespirita ou pelo telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Também pode entrar pelo nosso WhatsApp, nosso grupo, que é o 12-981-11-0474. Então entre lá, deixe o seu recado, a gente vai lendo aqui durante o programa e no final a gente sorteia o livro. Então a pergunta é: você acha possível o obsessor ser confundido com o mentor? Então, vamos continuar lá. Então. São 8 horas e 23 minutos. Está na hora do nosso comercial? Isso, vamos fazer um nosso primeiro intervalo comercial aqui. E eu queria, vamos colocar uma música aqui em homenagem a Eurípides Barzanufo, né? Esse mês aí estão comemorando, fazendo homenagens a esse grande homem do Triângulo Mineiro, né? Considerado um apóstolo do Triângulo Mineiro. Quem fez essa semana toda teve palestra aqui no Célio Lemos. Na quinta-feira eu fui lá, a Marina Ferri, que estava fazendo a palestra sobre a conversão de Eurípides, muito bacana. E vamos colocar a música com Sérgio Santos, Eurípides Barzanufo, em homenagem a esse grande homem. Caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no nossa esperança, a estrela no anoitecer. Andava por entre os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no estrela no anoitecer. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos com o Alamar Regis, e que vai falar sobre a Alfredo Bastos, Mentor Obsessor, que é o título do novo livro do Alamar, que ainda não chegou em São José dos Campos. Terça-feira está chegando. Terça-feira. Depois da manhã. É, depois da manhã. Mas e quem é Alfredo? Quem foi ou quem é Alfredo Bastos? Rui, o negócio é o seguinte, repare só. Os espíritas foram acostumados por uma invenção do movimento espírita a ter reuniões mediúnicas cujo objetivo é apenas se relacionar com um espírito que não presta. Espíritos revoltados, sofredores, perversos, vingativos, debochadores, só espírito da pior espécie. Eu não consigo entender quem foi que disse para os espíritas que nós só devemos relacionar com espírito ruim na mediúnica. É aquele espírito que chega lá dizendo que quer destruir a vida de alguns dos frequentadores ou alguns dos participantes do trabalho. É aquele que diz que quer destruir o trabalho da casa. É aquele que diz que é um padre que odeia o espiritismo, odeia a mediunidade, odeia essas coisas. Quer dizer, são aqueles espíritos que não prestam. Aqueles espíritos ocupam 75% a 80% do tempo da mediúnica. Então, se uma mediúnica deve começar das 8 e terminar impreterivelmente às 9, o que já é um erro, porque não se deve limitar tempo de mediúnica, eles ficam até mais ou menos umas 10, 8 para as 9. Aí que os centros vêm dar espaço para os chamados mentores, os nossos amigos. Acontece que habituou-se também a identificar como mentor apenas aquele espírito que chega, que a paz de Deus seja com todos, meu irmão. E você falou isso, é mentor. Que Deus, a presença, da sua presença infinita esteja entre nós. Esse é esse palavreado assim, é mentor. E esses geralmente falam manso, falam baixo. Meus irmãos, eu vim saudar a casa. Eu vim ajudar para que vocês... Então, ele tem que ter esse tom de voz para ser mentor. E, de repente, logo no início de uma mediúnica, em vez de vir um espírito sofredor, vem um espírito... E aí, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Vem o Dr. Inácio Ferreira. É, aí o pessoal, o dirigente, já começou, vendo a paz, meu irmão, já achando que era obsessor, já fez sinal para um dos doutrinadores se encostar nele para doutrinar. E o espírito já começa a conversar com o pessoal, tudo bom, não sei o que e tal, e já começa a dar um tom diferente, e começa a conversar com ele, e aí Jarbas, como é, o dirigente chama-se Jarbas, é. Jarbas, e aí, meu irmão, você não é filho do... E deu o nome do pai do Jarbas, o Jarbas começou e tal, não sei o quê. E tal, ele começa a gozar, falar, olha, o Santos ganhou esse final de semana. O espírito falando em futebol, o negócio do Santos ganhou, que estava alegre e tal. E o pessoal já começou a ficar. E, na realidade, com o decorrer do tempo, esse espírito vem mostrando para eles por quê que a comunicação de encarnados com desencarnados tem que ser num ambiente lúgubre, num ambiente fechado, com esse pessoal com mão na testa, luz apagada, e essa vem na paz de Deus, meu irmão, não sei o que, fale baixo. E o espírito começa a mostrar, será que nós não podemos, desencarnados, conversar com desencarnados, conversar com encarnados, com vocês, descontraídamente, bater um papo natural? Vocês não aprenderam com a doutrina espírita que nós, desencarnados, somos exatamente as mesmas pessoas que viveram com vocês, com os mesmos gostos, as mesmas paixões, as mesmas afinidades? A mesma forma de falar. O mesmo humor, a mesma forma de falar. Por que que eu tenho que chegar aqui e dizer que a paz de Deus... Claro que nós desejamos que a paz de Deus esteja sempre com todos, mas quando você encontra um amigo seu na rua, todo dia você diz que a paz de Deus esteja com todos, você fala, oi fulano, não é assim que vocês conversam? E por que que na conversa com desencarnado é diferente? Então Alfredo Bastos vem por aí, e ao longo da... O pessoal começou a gostar da reunião, porque ele é um espírito bem-humorado, e começou a citar os cuidados que se deve ter com a prática coerente da doutrina espírita, citando Allan Kardec e trazendo coisas de Allan Kardec contidos em toda a sua obra completa, principalmente a Revista Espírita, que os próprios frequentadores da casa não conheciam. Os próprios frequentadores, o dirigente e os dirigentes da casa não tinham o hábito de ler a Revista Espírita, aliás, nem tinha na biblioteca do centro. É uma coisa absurda. E aí ele foi criando uma certa empatia. E várias reuniões foram realizadas, em cada uma delas ele revelando coisas de Allan Kardec, sugerindo coisas da prática espírita, que o pessoal, naquela curiosidade, começou a praticar e sentir, a partir daí, um espiritismo muito mais gostoso, muito mais prazeroso, muito mais coerente, com uma doutrina que se diz que é lógica, é coerência e é razão. E é nos... E trazendo assuntos dos dias atuais. Dos dias atuais. O livro tem 243 páginas. É muito interessante o que o Espírito coloca lá. Aliás, é matéria que eu já vinha mandando via e-mail para os meus amigos, à medida que as reuniões aconteciam. E aí o meu amigo recebia e falou: mãe, quando é que tem mais? Manda, vai mandando, passa isso para livro, passa isso para livro. O Liraucio quis, não, ele quer ainda fazer isso, produção em vídeo, em DVD. E vamos conseguir. É, porque a gente vê que isso varia de casa para casa, né, Lamar? A maneira de se trabalhar, né? E nós temos uma maneira de trabalhar na nossa casa, que é a Fraternidade Paulo de Tarso, onde primeiro nós estudamos, já estudamos 10 obras ao todo, capítulo por capítulo, antes de começar os nossos trabalhos, que é justamente para evitar essas coisas, né? Exato. Então nós temos aí, nós estamos sempre estudando, e a gente vê que não acontece isso que você está dizendo com a gente lá, mas eu não sei se em outras casas ocorre, né? Não, eu sinceramente não posso dizer pelas outras, mas na nossa não acontece muito dessas coisas, não, né? Inclusive no nosso trabalho, né? Eu imagino o Alamar, quando passar para outro, não agora, né? Daqui bastante tempo, ele se aproximando uma mediúnica, cara. Ah, ele vai falar muito. É, a mediúnica, ele fala, são as sessões que a gente costuma dizer de desobsessão, de trabalhos onde nós vamos trabalhar mesmo com desencarnados, né? E ele que não cai na besteira de vir falando: ei, meus irmãos, não sei o que, que nós vamos mandar ele embora. É verdade. Esse Alamar não é de jeito nenhum. Não. Mas eu também falo pro pessoal, falo: ó, quando eu desencarnar que vim dar mensagem, não fica esperando um cara diferente, não. Porque se for diferente, pode mandar embora, que é obsessor. Eu também, eu que é verdade. Mas e daí, Alamar, como é que nós podemos... Aí que você está falando, mentor ou obsessor? É, o que que significa o mentor e o que que significa... Porque obsessor, olha só. A partir do momento que esse espírito chega na primeira reunião, falando desse jeito, sugerindo que o pessoal leia a Revista Espírita, toda a obra de Kardec, que a maioria... Os espíritas, a maioria não conhece. E outra coisa, sugeriu que mediúnica deve se conversar à vontade, pode dar gargalhada, pode sorrir como a gente ri aqui, e que mediúnica não tem horário para terminar. Está lá em Kardec, no item 333 do Livro dos Médiuns, que as pessoas nunca não lerem, leem, porque o Livro dos Médiuns é um livro grosso e chato para burro para a gente ler. E quando começa, é só lá o comecinho, desiste logo, porque é complicado estudar o Livro dos Médiuns. Então, os espíritas inventaram que a mediúnica tem que ter uma hora de duração, começar às 8 e terminar impreterivelmente às 9 em nome da disciplina. Quando o relógio dá 9:00, encerra a mediúnica e pronto, isso que se dane os espíritos que querem comunicar. Então ele falou: não é preciso isso não existe. Isso é invenção. Kardec nunca estipulou isso. Ele trouxe a questão 333 para aquele grupo que também não conhecia. E o grupo tem humildade de dizer que não conhecia. E aí começou a citar um monte de coisas e começou a promover aqui para os espíritas presentes que eles estavam equivocados nas suas práticas. Isso foi comentado no centro. Aí, numa próxima mediúnica, veio participar um tal de um seu João Honorato. Ele chegou, já um cidadão de mais de 70 anos, que eu vou desmascarar esse obsessor. E foi lá achando que se tratava de um obsessor. E levou um banho do espírito, e ficou instável, nervoso, muito, querendo contradizir, insistir que o espírito era obsessor, porque tem uma coisa: quem é obsessor em muitas casas espíritas? É aquele que não pensa exatamente igual à direção da casa. Esse é o esquema. É o que a gente vinha comentando no início do programa, que o que o Estado Islâmico quer acabar com as pessoas? Com as pessoas que não pensam igual a eles. Então, no meio espírita existe isso também. Então, o espírito tem que pensar conforme a direção da casa, e não a direção da casa se orientar com os espíritos, já que a doutrina é deles, para se adaptar ao espiritismo como ele realmente é. É, a gente vê que tem casos e mais casos, né, Lamar? Tem alguns casos que eu até concordo com você, mas tem outros casos que a gente está vendo aí que também tem um espiritismo mais moderno, mais aberto, mais aceitando essas diversidades, né, aceitando essa alteridade que nós falamos muito, está acontecendo também muito disso. Claro, aí, né? Agora, nós temos aí pessoas que não fazem nada sem que haja uma orientação do plano do espiritual. Do obsessor, né? Da casa, né? Do obsessor da casa. É, e a gente não aceita muito isso aí não, viu, Lamar? Porque para isso nós temos as obras básicas, nós temos obras também paralelas, né, de Leon Denis, de André Luiz, que nos orienta muito. Então não há necessidade do mentor vir lá. E eu acho que o mentor ele deve cuidar da parte espiritual, não da parte administrativa da casa, nem vir dar palpite de se está certo, está errado. Aí já nós já não pensamos desse jeito, não, viu, Lamar? Então eu acho que tem algumas casas que tem a maneira moderna de enxergar as coisas, tem outros que ainda estão naquele tempo antigo, né? Por falta de conhecimento e de estudo. Rui, só comentar aqui que a gente teve participação do Edivaldo e a Cláudia. Manda um bom dia a todos vocês, um grande abraço ao Jorge, Rui, Alamar, seja bem-vindo à nossa cidade e só na escuta. Lá, meus sogros estão aqui ouvindo também. Obrigado pela participação. E o Ari Rangel, ele manda um bom dia, Rodrigo e amigos do Vivência Espírita. Sim, acho, respondendo a pergunta, né? Se você acha possível o obsessor ser confundido com o mentor. Ele responde que sim, acho possível, sobretudo quando nos afastamos do estudo e do bom senso. É. Lembrando ainda que, mesmo às avessas, todo obsessor também nos ensina, quando sabemos enxergar a vida além das circunstâncias imediatas. Diga, por favor, ao nosso caro Alamar, que se ele gostou de São José, é porque ele ainda não conhece Tremembé. Um forte abraço. A todos os amigos. Eu quase fui para Tremembé também. Para Taubaté, Tremembé, São José, essa região aqui perto. É, lá tem um... tudo com E no finalzinho. Tremembé, um restaurante Taubaté, muito bom ali, né? Na pista ali, né? Indo para Campo Jordão. É verdade. E a Adeli, mano, bom dia a todos do programa. Alamar, um bem-vindo gigantesco também. Acredito que podemos confundir, sim, e aguardo a publicação do livro para esclarecer mais sobre esse assunto tão interessante. Verdade. Abraço, Deli. E o Nilberto, lá da Fazenda Santa Maria, que ele sempre participa aqui com a gente, tem uma coluna, ele tem um site muito legal que chama Caderno de Mensagens, que ele publica muitas mensagens, fotos lá de... lá é a terra do senhor Mariano, né? Ah, sim. Fazenda Santa Maria, lá em Minas Gerais. Ele fala que devido ao nosso atraso e desejos irresponsáveis, é o que mais acontece. Cheiros fluminenses direto do Rio de Janeiro para o Alamar. Beleza! Que boa, e principalmente nas casas com mentores, mas como disse um amigo em seu comentário, tudo nos serve de educação. Verdade. É o Nilberto. Obrigado, pessoal, pela participação aqui. Só mandar um alô aqui também para a Fernanda, lá da casa da Marcela, que entrou aqui, né, conosco aqui no site. A Fernanda está falando sobre a nossa viagem de ontem, né? Bom dia, Jorge. Foi muito bom estar com vocês e poder prestigiar mais uma vez o Grupo Castelã. Foi um passeio muito gostoso. Quem entrou também aqui foi o Araquém. Ele é lá de Embu das Artes. E o Araquém, ele vem aqui todas as quartas-feiras na casa da Marcela, lá em Jacareí. Ele está vindo fazer trabalho de cura aí também, né? Lembrando que a Fernanda, ela faz a sessão de psicografia as primeiras quartas-feiras do mês. Toda primeira quarta-feira ela faz a sessão de psicografia. E tem também esse trabalho de cura com o Araquém, que vem lá de Embu das Artes, e o Dr. Bellini, que mora aqui, né? Os dois trabalham em Embu das Artes e eles fazem esse trabalho de cura aí na casa da Marcela. E na primeira quarta do mês tem a psicografia também. Então, mais uma vez, um grande abraço para todo o pessoal da casa da Marcela. E o Araquém, ele está dizendo aqui sobre, né, está falando sobre o nosso trabalho lá ontem. Muito linda a apresentação e o trabalho ontem lá em Embu das Artes. Todos comentaram muito durante o trabalho que eles fazem um trabalho à tarde lá, e todos comentaram muito sobre a passagem lá do Grupo Castelã. Né? Um grande abraço por Araquém também e todos os nossos irmãos lá de Embu das Artes. A gente vai voltar lá, se Deus quiser. Então o Grupo Castelã esteve se apresentando lá em Embu? Foi. Ah. Foi. Por isso que nós fomos lá ontem, foi fazer a apresentação. Né? É muito bacana mesmo. E tá havendo um intercâmbio muito grande, né Jorge? Uhum. Entre Ribeirão Pires, Mauá... Embu, É, tá. Porque a gente vai descobrindo os trabalhos sérios disso aí, né? É. Você vê, aqui em São José nós temos, né? Nós temos em São José, nós temos aqui em Caçapava, que ali no... Aqui em Caçapava, ali na Morada da Luz, que vem ela recebe o Dr. Fritz, ela vem... Raila, né? Lá de Guaratinguetá. Ela vem de Guaratinguetá de 15 em 15 dias, parece, todos os domingos ali de manhã. Um trabalho muito, muito bem recomendado também. As pessoas têm gostado bastante do trabalho dela. É ruim pra gente ir, porque é sempre no horário do nosso programa. Então, eu nunca fui lá por isso. Não, mas a Coal também tem um trabalho. A Coal tem um trabalho muito legal de cura. Teve sábado agora, então é sábado de 15 em 15 dias, a partir das 14 horas. Nós temos espaço, doutor Camilo Salgado, com a doutora Rose, né, também, de cura também, né? Então, nós temos trabalhos aqui interessantíssimos, bacanas aqui em São José dos Campos de cura. E indicamos todos os outros lugares também, né? E amanhã nós precisamos falar a respeito do Divaldo, que estará conosco lá no Núcleo Tecnológico, a partir das 20 horas, né, fazendo palestra aqui em São José. Estão todos convidados, a entrada de graça. Né? Eu vou estar lá. É, você vai estar lá. Agora. Então, amanhã, então, a partir das 20 horas, no Núcleo Tecnológico, nós teremos aqui a presença do Divaldo. Olha, é difícil trazer o Divaldo, né, para essas bandas aqui, porque ele tem muitos compromissos já agendados há 2-3 anos antes, né? Uhum. O Divaldo já não é mais criança também, né, Lamar? 88. 80? E 8. 8? 88 anos? Exatamente. Quem? Divaldo. Não, ela está perguntando o seu, né? Não. Divaldo, não, 88 Divaldo. Anos. É. Divaldo 88, tá com 88 anos? É. 1927. Legal. É, quem está entrando aqui também é a Ludmilla, lá de Jacareí. Ela está falando aqui que para a gente anunciar a vinda do trabalho de cura do Edson lá na Casa da Paz. Será no dia 2 de abril do ano que vem. Mesmo, do ano que vem. Do ano que vem, é. Que é um centro espírita maravilhoso. É, né, o Fábio marca já uma, por exemplo, as apresentações do Castelã para 2016 lá na casa do. Lá no Recanto de Luz já está tudo marcada para 2016. Já marcamos todas. Então ele marca todas as saídas, todas essas coisas. Então em Jacareí já está marcado dia 2 de abril. O grupo do Recanto de Luz Irmã Sheila, lá na Casa da Paz. E aqui em São José, não. Eu ainda tenho que ver com o Fábio, porque aqui em São José a gente tem que arrumar um lugar grande. Tem que ser, eu já combinei com ele, Ele só está à disposição desse lugar para fazer um evento aqui. Porque o lá na AME nós fizemos, mas você viu que a gente tem que virar a AME de cabeça para baixo para fazer, né? E gente para caramba, né? E a gente só tem que ver direito para a gente... Se de repente alguém tiver interessado aqui em São José, tiver um lugar maior... Né? Quem traz somos nós mesmos, pode confiar que a gente traz o Edson, né? Agora a AME a gente tem que desmanchar ela toda, porque a escola daqui a pouco no outro dia tem que botar no lugar de novo. Mas de qualquer jeito, se não der em outro lugar, a gente faz na AME mesmo, né? O Jorge Franklin, ele está mandando aqui um ótimo domingo e um abraço a todos do programa. Um abraço para o Flanco, meu amigo, lá do Anjo Ismael. Ah, do Anjo Ismael. Grande abraço para ele, para o Farias, irmão dele também. São 8 horas e 50 minutos, né? Lá ontem no Recanto de Melanchelas foi mil atendimentos. Ontem, né? Então é muita coisa. Porque houve o pessoal de Taubaté, quando teve lá em Taubaté, que foram uns 800 pessoas lá, eles vieram de ônibus, fizeram uma excursão e foram de ônibus lá. Então o Edson me intimou, tá lá. Falou, Rodrigo, esteja lá pra ajudar a gente, vai precisar de ajuda. E o Antônio Bessa entrou aqui no WhatsApp. Bom dia a todos. Pede para o Alamar explicar a palavra da camisa, pois o B está cortando e aparece o I. Mas assim, eu também sei o que significa. Albert Combril. É, não tem New nada York. A ver com assim, o programa, não. Ele está assistindo na TV, ó. É legal, beleza. Então a imagem tá boa aí, rapaz. Parece. Aí ele tá colorido aqui, você viu? Tá amarelo, branco. Aí ele fala, laranja? Deve ser laranja, né? Que chama, nem sei que cor. Laranja. Deve ser laranja, qualquer coisa. Laranja diferente. E aqui ele continua também. Ele responde a pergunta para sorteio, né? Você acha possível o obsessor ser confundido com o mentor? Ele responde que sim, facilmente, pois são consciências inteligentes que conviveram ou observam aqueles que procuram imitar, nos confundindo e nos desviando dos nossos caminhos. E eu quero entrar exatamente nessa parte que é a pergunta do programa e que ele fez referência aí. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que é um tanto quanto bombástico para o espírita tradicional. Mas o mentor do centro é um dos responsáveis pelos maiores problemas que existem no centro. É uma culpa do mentor. O mentor do centro espírita, em maioria, é responsável pelo estacionamento do espiritismo, pelo entravamento do espiritismo, por para a maior parte dos problemas que existem dentro da prática espírita, a culpa é do mentor. Mas aí você diz, mas Alamar, mas como? Como é que pode? O mentor não existe para ajudar, para nos orientar. É aí que entra Alfredo Bastos nesse livro, meu irmão. O mentor, o objetivo é esse. Só que os espíritas, a atenção espiritaiada do meu Brasil, são absolutamente inconsequentes e até irresponsáveis em relação à figura do mentor do centro. Eu pergunto à maioria dos espíritos, você sabe quem é o mentor do seu centro? Quem é? Você conhece? Quem foi que o elegeu? Você já procurou ter um papo assim, tete a tete, sem censura, com o mentor do centro para saber quais são os conhecimentos dele, que nível de conhecimento de espiritismo que ele conhece, que ele tem? Todo mundo tem medo de questionar o mentor da casa. E às vezes, quando eu chego em várias cidades, algumas pessoas me chamam, Alamar, vamos conhecer a nossa mediúnica. Aí quando vem já o mentor falar, eu já pego ele do cabresto. Como vai, meu irmão? Eu gostaria de conversar contigo. Geralmente diz, gente, Alamar, é o mentor da casa. Mas é por isso mesmo que eu quero conversar com ele. Eu quero saber qual é a dele. Por que que ele exige todo mundo aqui tirar o sapato? Por que ele exige, todo mundo aqui tem que vestir de branco para a mediúnica? Por que que ele exige que a mediúnica tenha que terminar às 21 horas? Se isso está errado, conforme Allan Kardec, que eu deixo o pessoal num desespero. Alamar, tu está questionando o mentor? Claro! Quem conhece Kardec tem que questionar. A maioria dos mentores dos centros espíritas são analfabetos em relação ao conhecimento do espiritismo. Olha, Alamar, eu vou discordar um pouquinho de você, porque na nossa casa nós... Não estou falando em todas as casas, estou falando na maioria das casas espíritas. As pessoas, Rui, têm medo, não questionam. Tudo que o mentor chega e diz, eles acham que não deve. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui de vocês. Tem uma casa espírita, alguém chega lá, pô, gente, vamos ajudar lá o programa do Rui e do Jorge, para o programa deles lá, que o programa está custando caro, vamos ver aqui a casa se pode. Aí vem o mentor, irresponsável e sem vergonha, e burro, para dizer, esse tal desse Jorge ficou, gente, isso é vaidade. Ele anda envolvido com música. Esse pessoal quer aparecer, isso não coaduna com o espiritismo. O espiritismo não precisa dessas coisas. O espiritismo precisa ser humilde, se contenha na humildade e fazer o trabalho dentro da casa, que já tá bom demais. E um monte de idiota espírita se cala. Se cala e não sabe da dimensão do programa de rádio e televisão, que esclarece, evita abortos, evita suicídio e tem uma abrangência incomparavelmente maior do que qualquer centro espírita. Nós estamos falando aqui sobre espiritismo e talvez achando que estamos falando só para espíritas. Esse pessoal que está aí aparecendo no WhatsApp é só espírita, que já gosta do programa, já assiste há muito tempo, gosta do Rui, gosta do Jorge, gosta do Rodrigo, e enfim, gosta do Helder. Não é só isso, não. O programa está chegando para muita gente. Tem muita gente aí perturbada que não se manifesta por aí, mas está sendo beneficiada com as informações que são passadas aqui, que é um verdadeiro pronto-socorro espiritual. Mas, o Alamar, nós já tivemos várias pessoas que não querem falar no ar, mas que encontra com a gente, ou então deixa até recado dizendo, olha, vocês não queiram... O Jorge mesmo tem uma historinha, né, Jorge, daquele seu amigo que está na padaria, e o que que aconteceu? Não, ele escutou alguém comentando, duas mulheres conversando, né, as duas conversando, e uma falando, uma perguntando para a outra, como é que você está, você melhorou? Né, ela falou, olha, você sabe que eu estava, a outra falou, e ele ali tomando um café do lado, escutando a conversa das mulheres. Aí ela falou, você sabe que eu estava numa depressão muito profunda mesmo, estava difícil a minha situação, tô indo no psicólogo, estou procurando médico, tudo. Mas o que me ajudou mesmo foi um programa que passa todo domingo de manhã chamado Vivência Espírita. Eu comecei a escutar esse programa e aí a minha vida começou a melhorar. Eu comecei a ver a vida de maneira diferente. O Edson, que era meu amigo que estava lá, falou, Jorge, deu vontade de eu pular na hora e falar, quem apresenta o programa é meu amigo, né? Não, mas tinha... De tão contente que ele ficou de alguém falar aquilo, né? Tem uma amiga nossa que ela perdeu o filho aí na estrada de Monteiro Lobato, de moto, num acidente de moto, e ela ficou 2 anos sem sair de casa. Aí um dia eu falei para ela, escuta nosso programa, escuta nosso programa que você vai adorar o nosso programa. E justamente foi um dia que nós trouxemos 3 pessoas que haviam perdido os filhos, né, Jorge? É. Ela falou, olha, a partir daquele momento já convidei minhas amigas para a gente sair, para ir no cinema, pra... quer dizer, acabou aquelas dificuldades que eu tinha de não querer sair, de não querer se comunicar com o mundo e assim por diante. Né? Nós tivemos também um dia que nós estávamos aqui com a Marina Ferre, aquele senhor que é pastor, que ligou dizendo, olha, eu estou com meu filho que está com um problema que eu não consigo achar a solução para o problema dele. E a Marina falou, deixa comigo. E entrou em contato com ele, e depois eu não sabendo mais o que ocorreu, né? Porque a Marina é de Taubaté. A Marina, que é um equilíbrio a toda parte, um espírita de nível irrepreensível, sem dúvida nenhuma. Ô, Rui, eu queria falar também, quem entrou aqui foi a Adriana Oliveira, a Adriana aqui do Divino Mestre, pedindo pra gente falar sobre a vinda do Divaldo. Nós já falamos, Adriano, falar mais uma vez amanhã. Então nós teremos o Divaldo Pereira Franco aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, a partir das 3 horas da tarde. Os portões já serão abertos lá para as pessoas que quiserem chegando lá estacionar seus carros. E que hora que começa mesmo? Estacionando. A palestra são às 20 horas, mas o Divaldo, a partir das 18h30, o Divaldo estará lá já autografando. Ah, 18h30. Ele vai fazer autografar os livros e às 20 horas começa a palestra. Né? Ela está pedindo assim, vibrações para o Divaldo, vibrações para o Sérgio Lino, que é um dos responsáveis que está trazendo aí o Divaldo. Um grande abraço para o Sérgio. E... que é lá do Centro Espírita, Amor e Caridade Jacó. Lá junto com a Eliana, lá o pessoal lá, muito ativo também, né? O Rodrigo tá querendo ir lá, né, Rodrigo? Ver se consegue gravar, né? Aí o pessoal, Adriano, se você estiver lá, eu não vou poder ir, que eu tenho uma palestra para fazer. É, eu também tenho. E o Rodrigo vai, e a gente quer ver se a gente consegue transmitir através do online, aqui no rádio, é coisa simples, né? Só chegar lá e plugar lá na mesa lá, né? Então você estando lá, o Rodrigo vai procurar vocês aí, e você, Adriano, o Sérgio também, né? Para poder, o Flávio hoje vai pegar uns pedestais e microfones lá também para poder colocar lá, os microfones, os pedestais que nós emprestamos, né, do Grupo Castelã. Vou falar com o Flávio também para ver se o Rodrigo for lá e der para gravar, não é gravação, é passar online a palestra dele, liga lá e passa online. O Alamar também vai lá, que conhece o Divaldo, de repente, se tiver jeito da gente colocar aí para o Brasil todo escutar essa palestra dele aqui em São José. Também a Ludmila está fazendo um comentário aqui, Rodrigo, a Ludmila está falando, mentor ou obsessor? Né, interrogação. Eu acredito que seja possível ser confundido pelo grau de discernimento da pessoa, até porque reconhecemos o autor pela obra, né? Eles vêm enrolando muita gente, muitas vezes, muitas claro. Vezes, né? Então é interessante isso aí, de chegar e a gente, em trabalho de desobsessão, muitas vezes eu já vi isso, você descobrir através do sentimento, não descobrir através das palavras, porque às vezes a pessoa está falando do jeito que ela fala, com maior tranquilidade, falando o nome de Deus toda hora, falando tudo isso, e daqui a pouco... alguns médios da mesa falam, não, mas o sentimento que está saindo dessa pessoa não é isso que ele está falando. É verdade, e a vibração. A vibração, né? E a gente consegue descobrir através disso, que a gente começa a questionar, e se você começou a apertar a gente ruim, ele explode, qualquer hora ele explode. É verdade, tem um detalhe importante, que eu sempre sugiro quando faço os meus seminários Espiritismo com Espíritos por esse Brasil afora, fiz em Natal, fiz no Rio Grande do Sul e tudo quanto é buraco aí, o que que acontece... Crie o hábito, hoje mesmo, se tiver mediúnica na sua casa, hoje, geralmente domingo não é dia de mediúnica, ou durante a semana, essa semana, se o mentor aparecer, queira conversar com o Flávio, eu queria conversar contigo, eu queria bater um papo, eu posso lhes garantir o seguinte, mentor que realmente é mentor, ele vai aceitar a sua proposta de bater papo. Se ele começar... com conversa, que já se aborrecer, ficar melindrado, demita ele e manda para essa conta lá no departamento pessoal. Demita ele, manda para ele buscar seus direitos lá onde ele quiser. Para deixar de ser besta, porque mentor mesmo, ele não limita trabalho até 9 horas da noite. Mas você concorda também, Alamar, que o mentor também depende de quem está reunido, porque, por exemplo, se eu sou bandido, não vem uma pessoa boa vem conversar com a gente, é um bandido também que vem. Lógico. Se eu sou mais ou menos, vem os mais ou menos. Se eu sou bom, daí é o que acontece, virão os bons. Não existe a lei da afinidade que traz, que faz com que essas pessoas que se dizem mentor se afinizem com aquele grupo? Existe a lei de afinidade, sim. Nós atraímos espíritos conforme aquilo que nós somos. Acontece que é possível que uma determinada casa esteja uma equipe muito bem intencionada para fazer o espiritismo, inclusive aquela mediúnica. O dirigente daquele trabalho é uma pessoa honesta, honrada. O outro, o vice-presidente, o outro lá é honrado também, mas tem uma meia, uns dois ou três meio perturbado e até gente sem vergonha mesmo, apesar de espíritas ali dentro. E no, o, nós não vamos poder nivelar por baixo. Vai ser um momento quando aqueles espíritas, procurando adquirir um conhecimento melhor da relação verdadeira que eles devem ter com o mentor, ou seja, coragem de conversar com o mentor, coragem de perguntar o que tem que ser perguntado, coragem de esclarecer, não limitar o tempo do trabalho, aí os espíritos vão nivelar por cima. Eles não vão, por quê? Porque tem dois perturbados na mediúnica, achar que os outros que estão com boa vontade, eles vão nivelar por baixo e vão aproveitar para começar já a dar alguns sinais àqueles que estão enganando ali, de que para eles maneirar que a coisa não vai ser bem daquele jeito que eles querem. Então, mas tem uma coisa, viu, Alamar, que a gente dá muito valor, chama-se seleção natural. É verdade. Se você tiver um grupo de pessoas boas, vem um lá meio, que a gente costuma brincar, dizendo que é encardido, que tudo que você fala ele discorda, ele vai chegar num ponto que ele vai falar, olha, meu lugar não é aqui não, deixa eu cair fora. Ah, eu pego um desse. Não, mas é isso que tem acontecido. E tem alguns que chegam criticando tudo. Daí você fala, olha, você está criticando, eu vou botar você para tomar conta dessa coisa que você está criticando. Não, não dá, eu tenho compromisso, eu só estou falando, só dando uma sugestão. É outra coisa que a seleção natural também ocorre, o cara cai fora. E se você quiser mandar um fulano desse chato embora da sua casa espírita, dá um cargo para ele que ele vai embora. Isso nós já testamos, já provamos, que o cara, não, mas você sabe, não, mas não é bem isso. Então tem pessoas que vêm trazer sugestão de trabalho, mas ele não quer trabalhar. Ele quer simplesmente que você faça, mas ele não. Então nós já aprendemos com essas pessoas e nós não ficamos preocupados com esses indivíduos que têm essa mentalidade de querer estragar o trabalho, porque ele não vai estragar, não. Vamos lá, ó, tá chegando a hora do intervalo. Só um alô aqui para uma pessoa, a Elaine Trindade, ela tá lá de Aracaju. Aracaju? Né? É a Fofinha, o apelido dela, muito amiga da Fernanda, da Casa Marcela. Nós conhecemos elas quando nós estivemos lá em Aracaju. E ela está dando um bom dia, Jorge, a todos da rádio e do Grupo Castelã. Um forte abraço a todos vocês, a todos vocês. Volte aqui em Aracaju. A maior vontade que a gente tem de voltar aí, Fofinha. Se Deus quiser, um dia a gente ainda comer volta aí. Comer castanha de caju, Jorge. Eu fiz uma palestra lá num centro espírita chamado Assembleia de Jesus. Legal, né? Mas perto tem uma Assembleia de Deus. Quase que eu entro na Assembleia de Deus pensando que era o mesmo lugar que estava entrando. Você sabe que eu fiquei assustado lá em Aracaju com a quantidade de castanha de caju que tem no mercado. E é o precinho baratinho aqui. Você paga um absurdo, mesmo, rapaz. É carinho, lá, é mesmo. E lá era muita baratinho. Coisa em Aracaju. Aquele mercadão de Aracaju é fora de série. É, muito bacana. Ele tem um sorvete gostoso, que é uma beleza também. É a próxima vez que eu for para a gente fizer a excursão para aí, que nós fizemos a Conceição lá da AME, que fez a excursão para a gente, nós fomos de avião, tudo marcadinho, hotel marcado, tudo. Hotel na beira da praia, tudo. Mas eu falei para Conceição, não marca mais hotel em beira de praia para espírita, não. Bota a gente do lado do mercadão. Mas espírita pode ficar nesse lugar para a gente passear no mercadão. Você sabe que lá tem água de coco mais doce do Brasil, né? E lá também... É mais doce do Brasil, é lá. Porque o doce da água se concentra lá e vai diluindo para o norte e para o sul. Você nunca vai encontrar no Rio Grande do Sul água doce igual de lá e nem em Belém do Pará. É assim que funciona. Ela vai ficando menos doce, pouquinho já na Bahia é doce aí, porque é lá perto, em Maceió também, e ela vai perdendo doce ao longo. É a única coisa chata lá em Aracaju é a praia da Atalaia ali, que é muito grande, mas é ruim, demais, né? É bom demais. Poluída. Porque é bom os quiosques. Não, tem umas coisas, é verdade. Toda cidade grande tem as praias poluídas. Antes da gente ir para os comerciais.

programa que eles têm lá. E vocês podem pedir também pela internet. E encontra também em grandes discotecas e livrarias do Brasil. Meus CDs do Momento Espírito, que hoje em dia já são 26. Então vamos lá para o mundo do terceiro milênio. O mundo do terceiro milênio. Fala-se muito que vivemos em um mundo de constante violência. E se diz que todos andam apressados, que tudo é uma loucura, que não dá mais para viver de forma serena. Contudo, graças a iniciativas que ocorrem, ainda de forma esporádica, mas com grande brilhantismo, verifica-se que existem variantes felizes. Um dos exemplos mais recentes foi a iniciativa de um pouco mais de 30 integrantes da Companhia de Ópera da Filadélfia. Aconteceu no dia 24 de abril de 2010, um sábado, no Reading Terminal Market, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. O local é um bazar gastronômico ainda hoje, conforme suas remotas origens no século XVII. Em qualquer dia ali se pode encontrar uma variedade eclética de produtos diretos do campo. Especiarias incomuns, flores, aves, artesanatos, joias e roupas. É um local apinhado de gente. A média é de 100 mil pessoas que o visitam a cada semana. Pois nesse sábado de abril, enquanto as pessoas se acotovelavam indo e vindo, em meio a balcões de produtos e exposição de telas, de repente uma música começa a encher os ouvidos de todos. É La Traviata, composição de Giuseppe Verdi, inspirada na obra de Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias. Então, um tenor lança sua voz, seguido de outro mais adiante. Surpreendentemente, do meio daquele povo todo, que andava de um lado para outro, conversando, tirando fotos, vão se destacando os membros da companhia de ópera. Estão misturados à multidão, vestidos de forma comum. Uns com boné à cabeça, portando mochilas, bolsas, roupas e esporte, descontraídos. Somente são identificados a partir do momento que abrem sua boca e começam a cantar. Surpresas, as pessoas vão se dando conta de que cada um deles, que sorri e canta, que brinda com o copo de papel com café, ou que os convida a alguns passos de dança, está com um botão com a identificação da Companhia de Ópera da Filadélfia e os dizeres: La Traviata. E todos param o que estão fazendo para ouvir, admirar, se emocionar. Os turistas tiram fotos e mais fotos. Um momento mágico. Algo que nos diz que iniciativas dessa ordem devem, graças ao êxito observado, se repetir de outras vezes e em muitas localidades. Em todo o mundo. Em terminais de ônibus e de trens, onde as pessoas ficam horas aguardando, inquietas, desejando chegar logo aos seus destinos. Em aeroportos, onde os atrasos deixam as pessoas estressadas, mal-humoradas, pelas ruas das cidades. Iniciativas como essa nos dizem que a pouco e pouco, o homem vai descobrindo como é bom viver a harmonia, o belo, a arte. Como é bom ter um dom e dividi-lo com todos, alegrar corações, fazer as pessoas sorrirem e sonharem. Sonharem com o mundo maravilhoso que todos idealizamos para o nosso terceiro milênio. Vibremos por isso. E que Deus abençoe Alexandre Dumas Filho, Giuseppe Verdi, os músicos, os cantores, todos os que tornam, enfim, este imenso mundo de Deus tão mais belo e harmonioso para nossas vidas. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos agora no momento Gigafale. Alamar, o que você poderia falar desse terceiro milênio? Muita correria, muito atropelo, e acontecer isso que aconteceu lá no mercado em Filadélfia. Terceiro milênio que traz uma evolução tecnológica gigantesca, mas em compensação uma moralidade que não evoluiu nas mesmas proporções. Esse é um problema sério. Agora, de onde é que vem isto, por que isso, porque moralmente o homem não chegou na mesma, no mesmo patamar de evolução, vamos dizer assim. O grande problema que a gente identifica aí é aquilo que muito se fala no movimento espírita, mas não se reflete muito porque fala, que é o orgulho do homem, é a presunção do homem em achar que ele está bom do jeito que está, não tem que evoluir nada, não tem que melhorar nada. Aliás, quando se fala em melhorar, é só querer melhorar uma forma de melhorar os seus ganhos materiais. Ele quer fazer cursos, ele quer se habilitar para usufruir daquilo materialmente. Eu não sou o tipo de espírita que é contra o material. Eu não faço coro àqueles espíritas que é contra o dinheiro, que briga por tudo que é financeiro. Pelo contrário, eu acho que nós temos que partir para isso. Mas o que ocorre é o seguinte: o descuido do lado espiritual, da autorreflexão, de perceber o que, que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim e para onde eu vou, esse é o problema, é sério. É a falta da espiritualidade nas pessoas. Isso que ocorre em Filadélfia, quando fala da composição de Verdi e de outros como ele, Mozart. Esses elementos, esses homens vieram à Terra como se fosse uma mensagem de Deus. Olha, eu estou aqui. Uma missão. Uma missão. Olha, eu estou aqui. Olha o que esse cara está fazendo aqui. Eu estou aqui. Tem isso também. E olha como eu sou diferente. E olha como eu também, isso aí. Porque observem só, as músicas desse cara não deixam de tocar nunca. Continua sendo mensagens, atuais. Continua sendo atuais, continua mexendo com a gente. Eu falo sobre Strauss, por exemplo, que disseram, eu tive uma revelação que eu tive a convivência com Strauss em época passada. Tem uma razão de explicar isso aí, uma razão muito lógica do porquê. E, há muito tempo, desde criança, toda vez que toco a valsa de Strauss, eu choro. E eu não sei sobre porquê. Por que eu tenho que chorar? Gostar da valsa tá ok. Contos dos Bosques de Viena, Danúbio Azul, Vozes da Primavera, aquele. Mas por que eu tenho que chorar? Eu ficava esquisito com aquele. Era tocar, eu me escondia até para as pessoas não verem, porque era incontrolável. Até que disseram a médium Lília Gutierrez, lá em Salvador, que ela vê o filme da tua vida todo dia, passa na frente dela, sem que você conte nada para ela. Que ela falou, você teve um contato com Strauss muito próximo, você foi um bispo católico em Viena, não foi lá essas coisas não, viu? Mas você teve esse contato com Strauss, era muito amigo, você gostava muito dele e tal. E eu falei, rapaz, eu nunca tinha dito isso pra ela, então é por isso que eu tenho então, esse negócio. A partir daí maneirou um pouquinho mais, eu consigo me controlar melhor. E o interessante é que quando Strauss começou a colocar essas músicas, achava que era um escândalo, né? É. E dançar a valsa naqueles salões era uma pouca vergonha, né? Exatamente. Mas aí, esses homens vieram o quê? Eles vieram trazer a mensagem, como outros através da pintura, outros através de Mozart, outro, né? Mozart, com 5 né? anos já fazia composição. Beethoven, que foi Beethoven, o quinto filho de uma família toda cheia de dificuldades. Tchaikovsky, tanta gente, enfim. O Bach. Até hoje as músicas do Bach ainda são lindas, né? Poxa, e contemporâneas, que era muito religioso. Claro, né? Outras foram descartadas, ninguém vai falar. Músicas recentes aí, com porcarias que foram jogadas aí no ar, sucesso nas FM, tal, tal, tal. Cadê? Ninguém ouviu falar mais. É descartável. Mas segundo os espíritos, né, isso aí foram momentos pequeniníssimo que eles conseguiram acessar a espiritualidade maior para comprar essas músicas. Você veja o que é uma música, né? O que é uma música? A música movimenta mesmo, né? Vibração, e ela mexe com tudo que a gente pode imaginar. Agora, eles eram gênios, continua, né? Jorge, pessoas sendo inspiradas. Vamos muito longe do teu trabalho. O teu trabalho não acontece por acaso, não é coisa só na tua cabeça. Inclusive, ele tem um livro, né, que fala sobre isso. Você se coloca à disposição da espiritualidade, mas não querendo subestimar a sua capacidade, mas eu tenho a impressão que você sozinho, sem a espiritualização espiritual, talvez não fizesse. Não, de jeito nenhum. Já fez. Não, e outra coisa. O padre Zezinho na Igreja Católica, claro, né? Não. Mas eu só estou falando, Lamar, que a qualidade, não é qualidade. A gente fica falando de qualidade, às vezes a gente, cada um está no seu tempo, cada um está na sua fase de evolução, né? Não existiu mais ninguém igual a eles, aqueles que, né? Não existiu ainda. Ali foi uma classe que chegou, mostrou o trabalho, porque por mais que a gente faça coisa sublime, a espiritualidade ainda está muito abaixo do acesso que eles, aqueles compositores tiveram, né? Então a gente tem que saber reconhecer isso. Por mais bonita que você encontra aí uma pessoa hoje que faz músicas dessa maneira, é difícil ela acessar ao que aqueles outros acessaram. Certo. Muito difícil. Eu tenho a impressão que esses aí fizeram as coisas e sumiram daqui da Terra. Não está mais por aí, não. Né? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a Lamar Regis falando sobre Alfredo Bastos, mentor ou obsessor, que é o tema, é o nome do próximo livro, do mais recente livro do Lamar, que atrasou e por isso que eu não trouxe o livro hoje aqui conosco. Mas, Jorge, nós temos aqui o Zenildo Rodrigues, é o nosso companheiro de todos os domingos, está no trabalho, manda um abraço a todos do programa, diz que o programa está muito bom. Zenildo, um bom dia para você e para toda a sua família, e continua nos prestigiando, tá? E o Emmanuel Giarola, ele entrou aqui no Facebook também, gostaria de comentar uma coisa: se um dia eu fosse conversar com um mentor espiritual a respeito dos meus problemas pessoais, não confiaria muito se o mentor dissesse que a causa dos meus problemas são os outros. Confio mais quando dizem que a causa das minhas dificuldades são causadas por mim mesmo. Legal, mano. Obrigado pelo comentário aqui. E também no WhatsApp, só comentar aqui, o Vitor, lá de Santos, que vai com a gente lá para Poços de Caldas, ele entrou aqui, mandou um bom dia do Vivência Espírita, que Jesus abençoe mais esse programa. Um forte abraço. E diz que não vê a hora para chegar logo para Poços de Caldas, né, que é o evento espírita que vai ter lá, científico. Né? E a Núcia, Gale, tem um nome diferente aqui. Ela respondeu sim sobre a pergunta: você acha que possui, é possível o obsessor ser confundido como mentor? Responde que sim, quando o médium não é vigilante e moralizado. Qualquer espírito pode facilmente iludi-lo. E se o grupo mediúnico não for sério, também pode sofrer consequências. Aqui em nossa cidade já houve experiências assim, infelizmente. Mas tudo são lições. O DDD dela é 31. Não sei que cidade que é, vocês sabem? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte. Okay. Legal. 31. Belo Horizonte, Contagem, Betim, toda aquela região. Aí ela continua: mas também houve experiências em que o espírito conquistou confiança do médium, porém o grupo vigilante não se deixou enganar e o espírito foi desmascarado. A médium sentiu-se frustrada por não ter desconfiado na natureza moral do espírito e não deu conta de permanecer no grupo. Muito triste isso. E isso acontece, né? Obrigado, Núcia, pela participação aqui na rádio. Isso acontece demais, né, Lamar? Tem casos que não são nem animismo, porque animismo, ao contrário do que muitos espíritas concebem, entendem, animismo não é para ser condenado. Não, de jeito nenhum. Ele não tem mensagem anímica da alta qualidade. É teatralização ridícula mesmo, de muitos médiuns. Tem muitos médiuns que se fazem passar por mensagem de espíritos e quer dar o recado dele, porque ele é um dos membros daquela, ele é um dos trabalhadores daquela casa e pensa conforme seu fulano de tal, dona ciclana, que é o dono do centro espírita, e aproveita para querer passar como mensagem espírita, como mensagem de espírito, aquilo que é a filosofia, a ideia, a compreensão da casa, muitas vezes equivocada, aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes, equivocadas em relação a Allan Kardec. Outra coisa, Lamar, esses casos aí que ela está assinando, eu já vi, né? Médium se afastar da casa por ele estar recebendo espírito, e as pessoas chegaram e falaram: meu irmão, vamos analisar mesmo se esse espírito você está recebendo? Verdade. Né? E ele não aceita ser analisado, porque a gente não quer aceita. Colocar o nome dele para ser na corrente. Ele não quer. né? Eu já vi gente chegar para mim. É a primeira evidência. Eu estava recebendo. Eu recebi umas mensagens de Jesus, o pessoal não aceitou. Entendeu? Falei, rapaz, presta atenção. Você recebendo mensagem de Jesus, vamos analisar. Depois você vê. Não, vou embora. Todo mundo está com inveja de mim. Então acontece muito isso. A pessoa achar que os outros estão com inveja dele porque ele está recebendo de espírito superior. Agora, quanto ao animismo que o Alamar está falando, olha só, a gente tem que analisar do seguinte prisma, às vezes. Allan Kardec, ele não era médium, né? Então, o que nós temos de Allan Kardec é conhecimento anímico. Agora, Allan Kardec, será que era menos superior do que os espíritos superiores que passaram as coisas para ele? Com certeza ele era tão superior, mais superior até do que aqueles espíritos que passaram para ele. E Chico não foi por acaso que foi escolhido. Exatamente. Aqui, né? Chico Xavier, que tem gente aí, eu já vi pessoas dizer, Chico Xavier era simplesmente um médium. É um maior absurdo o cara falar um negócio desse. O conhecimento de Chico Xavier, ele é tão grande quanto Emmanuel, quanto André Luiz, quanto todos que estavam passando para ele. Então ele trabalha em conjunto com esses grupos. Divaldo Pereira Franco, ele trabalha em conjunto com Joana de Ângeles, com Manuel Filomeno de Miranda, com todo esse pessoal. Agora, o conhecimento anímico de Divaldo é fantástico. Então a gente não pode menosprezar nunca. O conhecimento nunca. Dele mesmo, do espírito exatamente. De Divaldo Franco. Inclusive, Divaldo é muito maior do que isso que se apresenta para no Centro Espírita nessa palestra por aqui. Eu digo isso porque eu convivi com ele lá em Salvador, vi o trabalho dele lá na Mansão do Caminho. Ele, quando faz palestra no plenário, lá no cenáculo da Mansão do Caminho, ele se solta. Tanto que eu sempre sugiro aos amigos que o convidam para visitar a sua cidade, eu falo o seguinte: olha, gente, vocês vão ter um encontro, vai ter algum grupinho aqui. Quem é que está organizando a vinda de Divaldo? É fulano, vem cá. Naturalmente, vocês vão oferecer algum almoço, algum jantar para ele, vai ter um momento de descontração. Chega para ele o seguinte: ô Divaldo, o Alamar me disse aqui, me fez uma fofoca, para a gente dizer para você fazer a palestra hoje na nossa casa, igual você fala na Mansão do Caminho. Ué, Alamar, o que tem de diferente? E ele não fala igual a lá, eu olhei uma pessoa que é outra. Não é que ele não queira falar, é que tem muitos dirigentes de centros espíritas que não estão preparados para escutar o que a experiência dele, o espírito de Divaldo Franco, tem para dizer. E que são coisas fantásticas e extraordinárias. E o que ele faz? Ele prefere falar o feijão com arroz, fazer aquela palestra para o pessoal aplaudir, amei, adorei, e não se aprofundar em determinados conhecimentos. Aí o que ele diz? Aí ele diz: você fica dizendo pro pessoal e me manda eu falar igual a Bastão do Caminho, olha o que você está fazendo. Não é todo lugar. Ele ri: Alamar, você está falando demais, essa coisa toda. Agora é preciso checar com o grupo se o grupo vai estar preparado para ver um Divaldo total. Aí vão ver que coisa extraordinária. É, porque a gente vê que o próprio Jesus, quando falava em parábolas, era porque ele queria justamente atingir o povo mais simples, né? Mas ele tinha muito mais conhecimento para transmitir. Mas ele gostava de contar as historinhas. Jesus contava aquelas historinhas que era justamente para as pessoas. Historinha que a gente diz, historinha, mas é a história com muita profundidade. As parábolas de Jesus têm muita profundidade. Mas a gente vê que também existem interpretações das várias maneiras, né, Alamar? Aliás, eu quero até saber se vocês aqui de São José, que estão trazendo Divaldo, aprova essa ideia, porque eu vou pegar o microfone e dizer para ele, que ele sabe que eu sei. Não, mas aí não é nós que estamos trazendo. Ou alguém lá já pediu para ele, falou: Di, é possível você falar bem assim como você fala na Mansão do Caminho? É, mas aí não é nós. Aí não. É o pessoal. É o pessoal da coordenação, né? Eu não tenho acesso. O pessoal da UGE, que estão trazendo. Não, quem está trazendo é o Sérgio Lino, né? O Sérgio, os responsáveis, é o Benatti, que é o coordenador, o Sérgio Lino, que está trazendo, né? Então, eles amanhã vocês encontram com eles lá, o Rodrigo, né? Eu vou ligar para ele depois, a Adriana passou o telefone aqui, para falar que se tem que marcar alguma coisa antes para poder, né? Depois a gente liga para eles, para poder ver, para dizer que o Rodrigo vai lá, né? Certo. Fazer a gravação. A Ludmilla entrou aqui e disse que o Hélio mandou fazer uma brincadeira aqui, disse que o púlpito que vai ser usado lá pelo Divaldo é o púlpito lá da Casa da Paz, né? Aí depois eles vão sortear, vão fazer um leilão. Justo. No púlpito, né? E você que vai ser o leiloeiro, Ana. Mas sendo assim, Ludmila, nós vamos pegar os quatro microfones lá, os pedestal do Castelão, que vão pra lá também, depois a gente vai juntar e fazer um leilão tudo junto. Brincadeira, viu, pessoal? Pista não age dessa maneira, não. É coisa do Hélio, lá Jacareí, que tá fazendo brincadeira aqui com vocês. Um grande abraço pro Hélio e pra Ludmila, que estão lá nos ouvindo, né? Um grande abraço pra Adriana também, Oliveira, Ludmila Mestre. O indivíduo Liraucio também tá assistindo a gente aqui, tá vendo? Um grande abraço pro nosso irmão Liraucio. Né? Vamos lá? Vamos colocar mais uma música aqui pra gente... Pode falar, Rodrigo. Só para não ser injusto, tem uma mensagem que ficou aqui no vácuo e não foi falada de quem? Da Graça, Maria das Graças. Né, Graça? Que tá aqui servindo café pra gente aqui, água. Ela já foi embora. Já foi embora? Já. Ah, então tá, então fugiu. Ela respondeu, claro, quando o médium não está equilibrado, acontece com frequência. E pior, usa o nome dos espíritos mais conhecidos no meio espírita. É verdade. Gente, você sabe o que acontece? É o seguinte, quando os espíritas participantes são atentos, vigilantes, corajosos e criam capacidade para interpelar as comunicações que chegam, a mediúnica adquire uma qualidade maior, porque o médium fica mais vigilante, como se dissesse, epa, aqui não tem idiota, não tem besta, então eu não vou me fazer de querer... mascarar, inventar alguma coisa. E os espíritos comunicantes também. Eles pensam, eu não vou querer usar, porque às vezes o médium é bem intencionado, mas o espírito não é. Às vezes é o contrário, o médium que não é. Então ambos vão já descartar logo essa hipótese. Eu não posso ser malandro aqui, porque aqui não tem trouxa. Pronto, aí a qualidade fica melhor. Mas Alamara, assim como nós vamos num lugar e sentimos que ali... Eu lembro que a pessoa uma vez estava dizendo para a gente... A TV Cultura ela fez um estudo de uma pessoa que pegou um trem da central... Com a porta aberta, com os vidros quebrados, coisa e tal... Ele chegou lá, arrancou a camisa e gritando com todo mundo, fumando no vagão... Ele desceu daquele trem da central, pegou o metrô... Ele já sentou, ficou com e o pessoal filmando. A postura dele, né? Uma postura totalmente diferente, porque ele entrou num ambiente... Porque o metrô de São Paulo, você chega ali, parece que não tem vândalo, não tem bandido, não tem nada lá. E tem. Porque ele, toda a noite, o metrô de São Paulo para e todos os defeitos que tiver nos vagões, ele acerta. Para no outro dia a pessoa chegar e falar, poxa vida, que trem bonito, quer dizer, não tem vandalismo. E aconteceu, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Se lógico, o trabalho é daquele trabalho que está ali, briga entre um e outro, um não gosta de trabalhar com esse, trabalhar com aquele, o que é que nós vamos receber? Vamos receber pessoas, espíritos vândalos que vêm bagunçar um trabalho. Mas quando ele chega num ambiente que ele começa a sentir que ali tem respeito, que ali tem estudo, ali tem simplicidade e humildade, porque é isso que faz com que os trabalhos espíritas sejam bons, não é por causa de médio, não. É por causa do ambiente ser um ambiente fraterno, amigo, simples, a respeito, viu? Então não vem esses espíritos querendo bagunçar, porque exatamente, ele sabe que ali não é lugar dele, não. Vamos para o nosso intervalo comercial. Mais um intervalo comercial aqui, que depois nós já voltamos para encerrar o programa, né? Que aí já vem o último bloco. Vamos com a música aqui do Fábio Júnior, Contador de Estrelas. Pergunta na minha mente: o que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe fosse uma razão maior. Eu quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente: o que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior, e eu quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. A gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, sonho de ser feliz um dia vai acontecer. A vida é tão maravilhosa. Esse é o programa Vivência Espírita, e nós estamos aqui com o Alamar, que está aqui conosco, Alamar Regis, falando sobre Alfredo Bastos, Mentor Obsessor, que é o título do próximo livro do Alamar, que ainda não está, não chegou entre nós, né, Alamar? Mas terça-feira chega. Terça-feira está aqui, e o Serginho lá da Editora do Conhecimento está imprimindo, está me mandando, aliás, na quarta, porque ele termina a terça, manda para cá, e na quarta eu recebo. E eu acho que esse livro, gente, não é porque é um livro de minha autoria e todo autor faz propaganda de seus livros, não, mas é um livro que eu acho que deve ser lido pelos espíritas, porque foi feito para espíritas. Eu tenho certeza absoluta que muito espírita, por mais que não goste do Alamar, vai olhar, tem razão, porque vai ver cada coisa ali que vai achar impossível, mas não é possível. Eu sou espírita há mais de 30 anos, eu aprendi aqui assim, esse cara está aqui dizendo como é que é. Se ele tiver um mínimo de juízo e de ética e de responsabilidade para consigo mesmo, mesmo por curiosidade, para querer desmascarar o autor, ou Alfredo Bastos lá, ele vai querer consultar obras que ele não está acostumado, ele vai ver. Me misericórdia, é verdade. Daí vai ter que estudar um pouco. Era assim mesmo que Kardec fazia, eu não sabia, aprendi de outro jeito, meu Deus do céu. Mas, Alamar, eu tenho que dizer para você que numa casa espírita são muito poucos os médiuns de psicofonia. A maioria são pessoas que não têm essa mediunidade ostensiva e que nós precisamos dessas pessoas. A nossa casa, nós temos quase 200 pessoas que trabalham lá. Se tiver uns 30 médios, são muito. O restante são pessoas que já fizeram cursos, para médios ou de médios, que a gente costuma até brincar, que são aqueles médios tijolo, né? Aquele médio que não sente nada, não percebe nada, não dá passividade, mas são os mais importantes em nossas casas, porque eles que trabalham na evangelização, é eles que trabalham dando aula, eles que trabalham dando cursos, é eles que fazem aquele trabalho, inclusive material. Então, aonde entra essa parte que nós vamos dar tanta importância para os médios de psicofonia, os médios, onde nós sentimos os médios de efeitos físicos, aquela coisa toda, quando nós percebemos que numa casa espírita são poucos os médiuns, são mais pessoas que vêm porque adora a doutrina, ela traz conhecimento, ela traz libertação, e ele não está preocupado tanto com a mediunidade. Como é que fica? Ô Rui, foi bom você abordar esse assunto. Esse assunto eu falo também no meu seminário. Os médiuns vivem preocupados, tensos, cautelosos, muitos deles pisando em ovos, porque eles sabem que mensagens através deles, para ter credibilidade, só se for de espírito ruim. Porque se for de espírito bom, ele já fica bem preocupado. Olha só, é uma insegurança total do médium, porque ele sabe que se ele trouxer uma mensagem de um espírito que se tornou célebre, famoso no meio espírita, a espiritaiada ali presente pode questionar a mediunidade dele. Ei, rapaz, agora você deu para receber Dr. Bezerra? É. Você deu para receber Tancredo Neves? Agora você, às vezes os espíritos bons como Juscelino Kubitschek é um espírito de alto nível. Você agora está recebendo Juscelino, presidente da República, agora está recebendo não sei quem, está recebendo Irmã Dulce, está recebendo Dom Helder, está recebendo. Não vou muito longe, eu tenho um médium, um amigo meu de Recife, que é o Carlos Pereira, que precisa ser trazido aqui em São José dos Campos, é uma pessoa de uma qualidade espírita mediúnica de alto nível. Ele psicografou os livros do Dom Helder Câmara, não sei se você já viu. Utopia, enfim. Novas Utopias. Exatamente, Novas Utopias. O que que acontece? Naquele livro ali é Dom Helder até embaixo d'água. Os próprios católicos que conheceram Dom Helder, católicos que não têm afinidade nenhuma com o Espiritismo, quando foram ler aquele livro, em princípio era com certo deboche. Mas parece-me que tem um prefácio, é de um padre, né? Era, exatamente. O que que acontece? Eles já vão começar a ler Negócio Espírita, vai ler às vezes para agradar alguém que lê o livro. Quando ele começa a perceber, é o Dom, não tem a menor dúvida. Porque as palavras, a construção de frase é de Dom Helder. A própria espiritaiada caiu de pau em cima do Carlos Pereira pelo fato dele estar recebendo um espírito famoso como é Dom Helder Câmara, sem analisar a obra. Então os médios vivem pisando em ovos. O Alfredo Bastos diz que é preciso deixar os médios à vontade. Se por acaso um médium receber uma mensagem que não tenha qualidade, nada de afastar o médium do trabalho, embola o papelzinho psicografado, joga no lixo, pronto! Não precisa estar fazendo fofoca sobre o médium, dizer que ele está sendo vaidoso, que ele tem isso e tal, tal, e tal. Deixa, a partir do momento que deixarem os médiums ficarem à vontade, e quando os médiums pararem com essa palhaçada de eu não sou merecedor do espírito tal, quem sou eu? Porque tem médium que vê pela evidência espíritos bons e começa a achar que ele não é merecedor. Numa humildade fajuta, ridícula, que não tem nada a ver com humildade, e ele termina não dando passagem para os espíritos. É preciso que os médiuns tenham consciência disso. Dane-se a língua de quem for. Deixa, dá passagem. A partir do momento que os médiuns adquirirem essa consciência e que as casas apoiarem isso, vocês vão ver o nível, a qualidade das mensagens que passarão a vir nas casas espíritas. Isso, vamos para o sorteio, música de sorteio, rapidinho. Já se prepara aí, Alamá, para fazer a festa de encerramento para a gente rapidinho também. Quem foi sorteado aqui é o Carlos Henrique Elisei. Ele, lá do Santinês 3, ganhou o livro do Sebastião Camargo, né? Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Você ganhou, Carlos. E a Michele Campos, também do Jardim Satélite, ganhou o outro livro. Então a Michele e o Carlos Henrique, Michele Campos e o Carlos Henrique, pode comparecer a partir de amanhã às 13 horas na Livraria Casa do Caminho, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista, e retirar os seus livros lá com o nosso amigo Mário Vinhas. E quando o Alamar lançar o livro também, por favor, traga uns dois exemplares para a gente sortear para os nossos ouvintes aqui também, né? E eu queria falar, pessoal, vocês não têm o contato do Alamar, mas tem o meu contato, tem o contato do Rui, tem o contato do Rodrigo. O Alamar está aqui em São José dos Campos. Estamos aproveita para ele fazer palestra aí nas casas espíritas, para ele fazer o lançamento desse livro dele. Às vezes a gente fica procurando gente no Brasil todinho para fazer palestra nas nossas casas, e nós estamos com o Alamar aqui ocioso em São José dos Campos. Não vamos deixar ele de pijama assistindo. Os meus Facebooks estão lá. Tem o Alamar Regis, o Alamar Regis 2, o Alamar Regis 3, o Alamar Regis 4. É só entrar lá e nós estamos lá. Tem uns estão lotados, mas outros cabe gente lá também, né? Vamos agradecer. Opa, o Helder é mentor desse programa, né? O Helder. Ele é mentor do programa. Eu já falo também que é meu obsessor. Porque vocês falam que ele não fala nada, mas fica lindo. Ele só faz assim, positivo, negativo. É. Quando a gente vai para Uberaba, ele vai no ônibus, eu falo que ele é obsessor, porque ele não fica sentado, ele fica de pé no corredor do lado, meu lado obsediano lá. Brincadeira. Eu também tenho obsessores bons também. Bom, vamos agradecendo ao Sérgio, que está aqui conosco, que estará no próximo domingo. A Márcia, sua esposa, que está aqui com a gente, ao Inácio, a Adriana, a Graça, né, que já foi embora, e o Helder, que é o nosso obsessor aqui do programa Vivência Espírita. Um bom obsessor, né? E agradecer a você, ouvinte, que nos escutou na rádio, no programa, no Facebook, participou e também contribuiu ouvindo a nossa web rádio, nossa rádio online, Vivência Espírita. Convidá-los para entrar lá no site vivenciaespirita.com.br. E até o próximo domingo. Próximo domingo não estaremos aqui. Quem estará vai ser o Sérgio junto com o Rui, que nós estaremos em Pau de Caldas. Alamar? Vamos agradecendo ao Alamar e pedindo para ele fazer uma pequena prece de encerramento para a gente aqui, meu amigo. Agradeço então aos amigos Rui, Jorge, Rodrigo, Helder, audiência dos nossos amigos que escutam o Vivência Espírita. Neste momento, pedimos a sintonia de todos para o grande mestre, o grande comandante da vida. E queremos pedir a esse senhor, a esse comandante, que ilumine a todos nós, que nos dê uma capacidade racional de discernir as coisas, para que não chegamos ao ponto de explodir as pessoas, como aconteceu em Paris, na França, por entendimentos equivocados do que seja o próprio Deus. Que o verdadeiro Deus nos abençoe, mas que nos dê uma bênção de racionalidade, porque é o que mais precisa a humanidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, espíritos amigos, pela atenção que nos foi dada. Assim seja. Como o pólen de uma flor, vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra. Venho me descendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir,